outrora são feitos versos, sangue das nossas mãos. A noite corre por todo o corpo e os amigos são mais que irmãos. A noite corre por todo o corpo e os amigos são mais que irmãos. Cada janela traz o vento, vento que gela em vão. Mais frio traz o quadrado negro das grades da frustração. Mais frio traz o quadrado negro das grades da frustração. Mau pregador, justo auditório, pior a pregação. Verdades ditas fora de tempo que o pregador vai para a prisão. Verdades ditas fora de tempo que o pregador vai para a prisão. Morremos pelo sonho que sonhamos. Verdades ditas fora de tempo que o pregador vai para a prisão. Não há fiança para o cantigueiro, ele nem dinheiro tem. Se viu demais que arranque os olhos e a vida correrá bem. Se viu demais que arranque os olhos e a vida correrá bem. Sonhou curar a humanidade dos mil podres que tem. Mas só de um toque nas negras chagas morreu de peste também. Mas só de um toque nas negras chagas morreu de peste também. Morremos pelo sonho que sonhamos. Mas só de um toque nas negras chagas morreu de peste também. Se tal soubesse não cantaria tudo o que já cantei. Só tem licença de só tem licença de cantigueiro quem for o bobo do rei.